4 para 2003, terceiro zero final do procedimento, 10, 17, mais 8, informe o publicado. 4, completa sinal, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. 0023, Alpha Dick, clear for the route down front of the street, 21017. 300, contato final, chama o seu instalador, 118, decimal 95. Passagem 8487, passageiro 0 final do preferimento, deixa para 2 no 3, o ajuste no 0 no 7, então deixa para o carro. Autorizado, sistema zero. Sistema zero, aqui próximo do informático, agora 7 milhas à frente, um ground speed de 1609. 118-7195. Nice story. 4023. 4023. Good morning, Captain. I'm not going to expect to leave here. Please, wait, landing, clear out there, 4023. estava entregado para trabalho. Salvador, boa, Otano, 1138, Mercedes da Mão. Otano, 1138, boa noite, Contato Nordeste, vou trazer 350 via Momo. 350 via Momo. Mais possível, Freud Protino. Como é que vai direto ao código, Otano, 9132? Direto ao código, obrigado. 18, eu vou ir direto por Pernambuco. Guardião 05, ajuste no 017, adresse via litoral, informe para verificação. Certo, Guardião 05, na frente do centro de 17, sequência livre para fazer um espaço. Oito, chame de fica, tratamento de chama 2085, alternado 125.45. 0. Take off runway 10, left turn, normal departure, medium southern descent, November India Delta Sierra Alpha, via upper blue line, Golf Echo Kilo XQ, upper Lima 304, then according to the room. Clock 5525, travel departure frequency 120.80. 324, desça para o nível 060. Estacionando a 258, assumo identificação, desça via Bomba de Ouro para o nível 060. descer via da Mediana para o Mesa 050.